bem devagar, subindo cada degrau. Bem devagar, que é pra não machucar, essa é a lei geral. Ronco, tonho, croco, bicho solto, voz, Ultraman. Tem mais, nunca é demais falar de alguns amigos. Longa estrada, nego, ruivo, Júlio, tem o dom da guitarra, sai o som, que é meio marrom. JD, Zé Darcy, batida pesada e também MC. Cuidado, sente a pancada, caixa na cara, tudo bem aí. No clube do baixo, Pedro, sempre na base há muito tempo. Ei, você aí, espere um momento. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, ser meu Ultraman. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, aqui não tem engano. Na percussão, duas cabeças que nunca deixam na mão. Duas raízes, uma versão, Marcito e Malásia. Segura a pressão, se tu é meu amigo, não seja vacilão, pode contar comigo. No sirigdum, no terecuteco, no borogodó, do balacobaco, do bum bum bum. Deixa calaca, laca, bum. Várias facetas, várias nuances, vários sons, vários ritmos, várias cores, mas não cobramos dízimos. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, cê, meu Ultraman. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, aqui não tem engano. Cuidado com a rasteira, porque na hora H super-herói não vai ter. Te liga, ladrão, vê se não dá bobeira. Ninguém vai lhe socorrer. E o que eu falo não é besteira, cabe a você avaliar. Esse toque ratoeira, cuidado pra não resbalar. Todos apresentados, de todos os lados, todos os confirmados, aqui são bem chegados. O negócio é o som, mas não é confusão. A nossa gíria é fudida, é bebida, é de peão. Não se iluda, não vou te salvar. Não tenho superpoder para poder lhe ajudar. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, cê, meu Ultraman. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Dê uma vez, aqui não tem engano. Vê cê, meu Ultraman. Aqui não tem engano. Vem, vem, vê cê, meu Ultraman. Aqui não tem engano.